Civic Pressão, batendo forte e sem dó. Civic Pressão é uma cacetada de som muito forte. Civic Pressão, rachando ao meio a concorrência. Pegue seu carrinho e saia de fininho, pois você será entubado, ou melhor, ensabugado. Douglas, o cara que comanda o Civic Pressão da equipe Evolution. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Que pressão, rachando ao meio a concorrência. Que pressão é uma cacetada de som muito forte. We'll be right back. Civic Pressão, batendo forte e sem dó. Dá-lhe minha equipe Evolution. Civic Pressão, rachando ao meio a concorrência. Que pressão da equipe Evolution. Civic Pressão, batendo forte e sem dó. O cara que comanda o Civic Pressão. Que pressão, rachando ao meio a concorrência.

Pressão é uma cacetada de som muito forte. Bruno e Trio, fica ligado, rapaz. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me Pressão, rachando ao meio a concorrência. Pressão batendo forte e sem dó.

esperança que dia você volte pra mim. Batendo forte e sem dó. Com tanta saudade, volte pra mim.